você chorando, sozinho no quarto escuro aguardando aquela resposta, buscando a presença, pois sem a presença você não suporta, pois a luta é grande, difícil suportar. Olha você chorando, as palavras calam e agora o silêncio começa a reinar. Não sabe o porquê, mas sentiu o desejo de se ajoelhar. De repente o clima do quarto escuro começa a mudar. É o consolador te abraçando, mandando embora a solidão. A presença dele cura a alma e acalma qualquer coração. Causa uma alegria que parece que vai flutuar. Sinta agora a minha glória te envolver de forma diferente. Já não há mais espaço pra dor, já modificou todo o ambiente. Ouça agora tudo que eu tenho para te falar. É a minha presença que te encoraja, que te fortalece em meio à aflição. Ponto de equilíbrio para suportar um momento de dor. É por isso que muitos te olham e perguntam como ele consegue ainda louvar ao Senhor. É na minha presença que você recebe consolo, abrigo para descansar. Te encho de graça, dou resiliência pra não desistir. A minha presença te faz prosseguir. É o consolador te abraçando, mandando embora a solidão. A presença dele cura a alma e acalma qualquer coração. Causa uma alegria que parece que vai flutuar. Sinta agora minha glória te envolver de forma diferente. Já não há mais espaço pra dor, já modificou todo o ambiente. Ouça agora tudo que eu tenho para te falar. É a minha presença que te encoraja, que te fortalece em meio à aflição. Ponto de equilíbrio para suportar o momento de dor. É por isso que muitos te olham e perguntam como ele consegue ainda louvar ao Senhor. É na minha presença que você recebe consolo, abrigo para descansar. Deixo de graça, dou resiliência para não desistir. A minha presença te faz prosseguir. Até a tristeza, saudade e alegria na minha presença. Sou eu te ensinando através da dor a ter experiência. Na tua fraqueza eu te faço mais forte com o meu poder. Seja renovado, seja cheio de glória, unção e poder. A partir de agora levante a cabeça, eu estou contigo. Livrando da flecha, livrando da lança e de todo perigo. Você nem pensar em parar. É a minha presença que te encoraja, que te fortalece em meio à aflição. Ponto de equilíbrio para suportar um momento de dor. É por isso que muitos se olham e perguntam como ele consegue ainda louvar ao Senhor. É a minha presença.